Quero parabenizar a Rede Jovem aí pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Não só por causa do evento agora da janta, mas esse trabalho é um trabalho que vem crescendo com jovens de 12 a 14 anos, de 15 a 20 e de 20 anos em diante. Todo mundo que é solteiro está enquadrado na Rede Jovem. Esse é um trabalho que muitos de vocês às vezes não enxergam, mas é um trabalho ali, ó, dia a dia, ganhando jovens para Cristo. Também esse trabalho lá de visitarem o técnico, não é porque agora não tem nada a ver com futebol, ele foi entrevistado, foi visitado pela nossa equipe aqui cinematográfica, porque ele é cristão, como ele mesmo disse. Ele, desde os 13 anos, teve uma experiência com Jesus, pelo que entendemos, a mãe dele já era cristã. Então, é uma família que vem servindo a Deus já há muitos anos. E isso, de certa maneira, ajuda-nos, pessoas bem públicas, como eles são, de bom testemunho. Nunca ouvimos falar nada contra esse homem, contra a ética, contra a conduta dele, contra a fé dele, nunca ouvimos falar. Também, se nós tivéssemos dúvida quanto à idoneidade dele, nós não iríamos trazê-lo a público na nossa igreja. Obrigado aos irmãos que conseguiram, sei que a Adriana foi fundamental nisso aí, né, Adriana? Ela é amiga do pessoal lá, desses médicos grandão aí, que fazem os caminhos, e tum, chegou lá. Obrigado. E muitos de vocês podem ajudar, irmãos, em diferentes tarefas na igreja. Tem irmãos que estão alcançando pessoas de um nível alto, social, cultural, econômico alto. Tem irmãos aqui da igreja alcançando irmãos ou pessoas que estão na lama. Podemos só uma figura de linguagem essa. Estão lá embaixo, caídos, destruídos. Alguns de nós estão indo lá buscar esses. Às vezes quem está lá em cima, no topo econômico, também está na lama, porque tem lama embaixo, tem lama em cima, não sei se vocês sabem. Tem lama em todos os lugares. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o coração, com Jesus ou sem Jesus. Tem gente, e essa gente somos nós mesmos, buscando todos os tipos de pessoas. Essa igreja, irmãos, é uma igreja que quer alcançar todo mundo, né? Você está conosco nisso? Há uns anos atrás eu dei uma palavra, e eu não tinha recebido, recebeu uma visão de Deus, recebeu uma palavra profética, não tinha recebido, mas recebi um sentimento no meu coração, que Deus ia levantar muitos pastores missionários no nosso meio, muitos obreiros também. Isso faz, eu creio, uns 10 anos essa palavra, e ela vem se cumprindo. Num crescente, essa palavra vem se cumprindo. E Deus vai levantar mais. Agora eu tenho dito ultimamente que essa igreja aqui vai ser conhecida no mundo inteiro. Você está conosco nisso? Você está conosco nisso? E olha, não é, pode não ser por mim, viu? Pode ser por você que ela vai ser conhecida no mundo inteiro. De repente Deus escolhe um, outro para fazer obras de alguma maneira especial a ele, e vai ser contigo, né? Então eu tenho pedido a Deus, para que nós queremos que essa igreja seja conhecida no mundo inteiro? Por causa da sigla dela, Mover? Não. Podia ser qualquer outra placa ou placa nenhuma. Mas nós queremos que o reino de Deus cresça, cresça, cresça dentro de nós e fora de nós. Que o reino de Deus cresça. Amém, irmãos? Também eu quero agradecer a Deus, e com isso também a todos vocês. Nós adquirimos esse teclado, piano, um negócio fantástico aí. Só não toca sozinho, senão eu estava tocando ali, tá? Mas um equipamento muito bom para os irmãos aqui que são os músicos. Então você já viu, é um negócio assim, caro. Mas por que a gente pode comprar isso? Porque nós queremos abençoar a obra de Deus. E quando eu digo nós, somos todos nós. Amém? Obrigado. Você ajudou a comprar esse teclado, você nem sabia, né? A diretoria conversando, ouvindo os irmãos do louvor, precisamos de um teclado. Algumas vezes eles usavam o deles particular, né? Isso, irmão, agora me tira essas notas muito graves aí, que isso aí está me atrapalhando um pouco. Viu? Me bota mais agudinho. Vamos orar e vamos receber a palavra de Deus. Pai, Eu te agradeço pela bênção de viver aqui nesta igreja. Porque nós podemos, Senhor, receber toda semana, 3 vezes aqui. Muitas outras vezes recebemos a Tua palavra nas nossas casas, também pelas células. Pessoas que visitam pessoas. Uns vão orar por outros. E é tudo obra do Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Agora, fala conosco. E o que vai ser dito aqui, eu tenho repetido, a boca é humana, mas a palavra é divina. A palavra é do Senhor. Me ajuda a ministrar a Tua palavra, Pai. Debaixo da sabedoria do alto. Debaixo da unção e do poder do Senhor. Porque hoje eu quero te pedir também, Senhor, que além de pessoas se restaurarem contigo, pessoas sejam curadas, pessoas adquiram uma fé nova e poderosa. Faz isso para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, então. Lá no finalzinho da sua Bíblia, no capítulo, no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Isso, no capítulo 11 de Hebreus, um capítulo todo que fala sobre fé. E vamos pegar o exemplo de um homem de Deus do Antigo Testamento, um homem chamado Abraão. Diz ali no 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, Deus, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram, desejam a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar a seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém, irmãos? Volte ao verso 8 e olhe como começa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu para onde? Para onde o Abraão foi quando Deus o chamou, irmãos? Não é para lugar nenhum. Ele só disse, não sei para onde eu vou. Cá entre nós, você seguiria um homem que não sabe onde vai? Difícil, né? Difícil. Mas uma coisa ele sabia. Que Deus se apresentou para ele, Deus o chamou, ele morava num lugar rico. Culturalmente, um lugar cheio de oportunidades. Um lugar cheio de coisas boas, casas bem edificadas. Devia ter, se fosse hoje, lindos teatros, orquestras sinfônicas, grandes hipermercados, shoppings, mais ou menos assim. E Deus diz a ele, sai disso tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse homem largou tudo. ele até então não conhecia Deus. Deus está se revelando para ele. E esse homem deixa, como que ele abandona o lugar onde morava. Ele deixa parentes para trás. Ele deixa uma profissão para trás. Porque Deus se apresentou a ele. E ele foi para um lugar em que não sabia aonde ficava. Você é uma pessoa que gosta de se planejar na vida? Muito bem, está certo. Agora, as pessoas que se planejam demais, ainda que humanamente estão certas, cuida para isso não te atrapalhar em dar passos de fé. Deus não abençoa a desorganização. Mas se você não dá nenhum passo, porque não sabe o que vai ser amanhã, se você não fecha um negócio, porque tem medo de perder, quem tem medo de perder também nunca vai ganhar. Até no comércio. Tem muitos de vocês ligados a comércio aqui. Quando nós queremos ter tudo na nossa mão, todo o controle, então você é uma pessoa muito responsável, mas pode ser sem fé. Ah não, pastor, exatamente isso que eu estou dizendo. Só que eu estou dizendo que você tem que ser responsável, e uma pessoa que quando Deus te dá uma direção, faça. Eu não sei se nós seguiríamos a Deus como Abraão. Provavelmente teria que ter muitas perguntas. E Deus teria muito esforço para nos convencer. Mas aqui, o Abraão larga as coisas. A fé exige, irmãos. A fé exige obediência. A fé tem um grau, escute o que eu vou te dizer, existe um grau de risco na fé. Risco no sentido que você não tem domínio do amanhã. Mas não tem nada mais certo do que a fé. Pode fazer a experiência. Quanto maior a sua entrega, isso significa maior a sua obediência. Maior, de repente, até o risco. É um risco que se você só pode correr também. É um risco que você corre firmado numa palavra de Deus. Tem que ter uma palavra de Deus na tua vida, senão, não corra riscos. Eu disse uma frase que nos sustentou, uma palavra, não está na Bíblia. Na época que nós adquirimos esse prédio, era totalmente abandonado. Quem aqui está desde o início sabe como era isso. Era morada de cobras, 70, 80 gatos. Demônios nem tem como contar, porque são espirituais e a gente não viu todos eles. Mas isso aqui precisou uma limpeza espiritual totalmente. E precisou muito dinheiro. E quando nós não tínhamos o dinheiro, nem o dinheiro para comprar e nem o dinheiro para reformar, Deus me deu uma palavra que eu li num livro, e naquela palavra eu me apoderei. E eu distribuí essa palavra para os irmãos, que eu tenho certeza que essa palavra nos sustentou. Onde dizia assim: a conta que Deus manda fazer, Ele paga. E agora a conta que Deus não manda fazer? Vamos continuar essa frase. Ele não paga. Te vira sozinho. Se tu deu um passo sem direção claríssima de Deus. Isso aqui é uma coisa responsável e profunda. Agora, não deixe de dar passos que Deus está te impulsionando. Deus está te empurrando. Não perca a oportunidade de Deus. Mas pastor, eu estou inseguro. Em lugar da insegurança, pede fé. Pede fé. Deus, então, eu não estou pronto ainda, confirma essa direção. Sim ou não, devo fazer ou não fazer? Pois o Abraão, quando recebeu isso do Senhor, ele devia morar numa linda casa. Eu li numa história extra bíblica, que o Abraão, seu pai Terá, eram comerciantes. Se eram comerciantes também no mundo antigo, Era gente bem sucedida lá onde moravam. E Deus disse para ele: deixa o comércio. Abraão trabalhava para o pai dele nessa literatura extrabíblica. Abraão, comerciante bem sucedido, vamos partir desse ponto. Ele então devia morar numa casa boa. Um comerciante bem sucedido tem uma casa boa. Nos nossos dias tem um carro bom. Nos nossos dias deve ter casa na praia, quem sabe uma casa na área da serra, talvez uma fazendinha, uma casa de campo. Então é uma pessoa que está, do plano de vista financeiro, realizada. E Deus mandou Abraão morar onde? Agora não estou falando só de terra, falando de casa. Onde é que Abraão morou nos próximos muitos anos? Até o final da vida dele. Em tendas. Se é só uma linguagem econômica, alguém diria: Abraão regrediu. De uma casa fixa, com endereço, ele passou a ser um homem sem endereço. Mas com endereço, antes ele era um homem sem Deus. Agora ele ouviu a palavra, obedeceu. Ele não tem endereço, porque ele se tornou nômade, peregrino. Mas ele tem Deus. E a Bíblia foi dizendo que por causa dessa obediência, ele abençoou gerações futuras. E por causa dessa obediência, irmãos, ele recebeu muitas das promessas. Uma delas foi o filho. Por causa dessa obediência, se tornou rico. Abraão se tornou um homem riquíssimo. Tem a bênção de Deus aí? Tem. E muito grande. Mas tudo partiu de uma palavra de Deus que ele ouviu e que ele obedeceu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de segurança, não gosta? Todos nós gostamos. Nossas casas, às vezes fizemos de tudo para ela estar o mais segura possível. Amém. Nossos automóveis, eles têm alarmes, têm trancas, têm seguro. Às vezes tem 3, 4 coisas protegendo o automóvel. Amém? Você gosta de andar na rua, tranquilo? Se tivesse bastante polícia, parece que dá um senso de mais segurança. Amém? Mas, com tudo isso aí é segurança humana. Segurança falível. Segurança que pode te deixar na mão. De repente você tem plano de saúde. Amém, pode ter. Até é bom ter, sabe por quê? Deixa para a saúde pública, para quem tem menos recursos. Até para a gente não, às vezes, tirar lugar de outros. Amém. Mas não confia nisso. Não põe ali a tua fé. Abraão, ele teve que aprender a abrir mão das coisas dele. Fé é abrir mão das coisas que temos. Mas pastor, eu já abri mão de tanta coisa. Sabe quando a gente descobre que a gente está apegado a alguma coisa? Quando tu não consegue dar o que tu tem, tu está apegado. Quando tu não consegue abrir mão. Hoje, antes de vir para o culto, olhei lá no meu guarda-roupa e vi algumas camisas que eu não usei ainda esse ano. E eu não tenho tantas camisas. Temos que doar urgente. Urgente. Eu tenho uma teoria. Aquilo que você não usa, em um ano, não te faz falta. Doa logo. Tá ocupando lugar. Pior que não ocupa só lugar no guarda-roupa. Ocupa lugar no teu coração. Isso que é o pior. No guarda-roupa não é nada. O que tu não usou em um ano, não fique mais na tua mão isso. Passa para irmãos que precisam. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma coisa pequena, uma coisa simples. De repente Deus te manda dar passos maiores de fé. Dê. Esse homem, Abraão, não diz aqui na Bíblia, mas alguma revelação grandiosa tem que ter recebido do Senhor, porque ninguém larga tudo isso para morar em tendas. Eu e a minha esposa já dissemos, se um dia Deus nos chamar, nós vamos de novo. Eu não tenho morada permanente, já moro em Canoas há 20 anos. E se Deus me permitir, vou morar o resto da minha vida aqui. Não se assuste, tá, irmãos? Se Deus me permitir, vou morar o resto da minha vida. Mas se Deus não permitir, eu quero obedecer a Ele. Mas pastor, tu está bem instalado aqui. Deixa Deus na frente. Isso que vale para mim, tem que valer para vocês, irmãos. Tem que valer para vocês. O Abraão, ele disse que ele aguardava, no verso 10, uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e Deus é o edificador. As cidades que nós moramos são construídas por nós mesmos. E aqui a Bíblia diz que tem uma cidade que quem planejou, o arquiteto que planeja, foi Deus. E tem uma cidade que Ele próprio edificou com as mãos dEle, Deus. Então podemos dizer, Deus é pedreiro também. Se Ele é o construtor, está aqui na Bíblia. Deus é arquiteto que planejou cada detalhe. Portanto, irmão, a coisa mais importante que tem nessa vida não é nem a nossa vida, nosso corpo. Não é o conforto que adquirimos. Muitos de nós estão bem confortáveis hoje. Muitos de nós têm uma boa moradia. Amém, isso é uma bênção de Deus. Mas isso não é tudo. Às vezes as pessoas me dizem, pastor, o meu sonho é ter a minha casa. Ou depois tem a casa, meu sonho é ter um bom carro. E depois do carro, meu sonho é a casa na praia. Depois o sonho é uma casa em Gramado. Depois você tem 80 anos e diz, bom, agora estou realizado. Só isso? Tu só quer isso? Agora, às 5 da tarde, fiz um sepultamento de um jovem de 36 anos. Agora, minutos atrás. E quando chega naquela hora ali, todos, independente de dinheiro, de nível social, cultural, todos somos absolutamente iguais. E não vai se levar um centavo dessa terra. Não vai se levar um centavo dessa terra. Porque não dá para subornar Deus. Não tem como chegar lá com as suas riquezas. Senhor, eu pago muito por um espacinho no céu. Isso não existe. Sabe o que, que o Senhor diz? Já foi pago pelo sangue do Filho dEle. Já foi pago, irmãos. Por isso é só crer. Essa vida é mais do que ganhar alguma coisa. É mais do que construir, é mais do que comprar, é mais do que criar filhos, é mais do que ter um bom casamento, é muito mais. Há uma cidade que nos espera, onde Deus construiu. E quando não cremos, estamos dizendo, Deus, eu não quero a tua cidade. Eu quero a cidade humana. Eu não desprezo onde moramos, não. Volto a dizer, é bênção do Senhor na nossa vida. É bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa. Teu endereço não é para sempre onde você está. Qual o nome da tua rua e o número da tua casa? Pensou agora? Você pode dizer para você mesmo, aqui eu não fico. Você não vai ficar lá a vida toda. Ainda que possa morar lá até morrer. Mas não é esse o teu endereço final. Eu não fico a minha vida toda na rua 1, número 21. Tu quer ficar lá? Se quiser ficar lá, ainda que te sepultem nos fundos da tua casa, que isso é proibido, né? Mas ainda que você conseguisse fazer com teus amigos ou filhos, te sepulte no fundo da tua casa, ainda não é lá o teu final. Antigamente sepultavam as pessoas aí nas fazendas, nas suas terras, né? O Abraão foi morar em tendas. Sabe o que significa tendas, irmãos? algo que está em movimento. A vida com Deus é movimento. Quando você pensa, bom, agora, Senhor, estou tranquilo, está tudo realizado. E aí Deus diz, não, eu tenho coisa para você fazer. Quando você tem planos e de repente você chegou nos seus planos, muito bem, amém, deu a glória para Deus. E aí você diz, bom, agora deixa eu descansar uns 2 anos da minha vida, Senhor. Diz, não. Deus não vai deixar você descansar. Depois tem descanso eterno. Ah, agora eu já me aposentei. Aí é que você tem mais tempo para trabalhar para o Senhor. Muito mais. Muito mais. A fé desse homem o fez deixar coisas para trás. E a fé dele levou ele a buscar algo mais do que Canaã. Canaã era a terra prometida. E ele diz aqui na palavra do Senhor, diz aqui, que ele se tornou peregrino, estrangeiro. E aí a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que nós somos neste mundo estrangeiros. Quando o estrangeiro vem morar aqui, ou você, se já foi em outros países, você sabe o que estava falando. Eu já tive quase 1 mês num outro país. Chegou depois de alguns dias, tu não aguenta mais ouvir falar aquela outra língua, tu está com a saudade de falar o teu idioma. Ah, se tu encontrar alguém que fala a tua língua lá, tu vai matar a saudade. Até acho que é mais que saudade, é a necessidade. Tu chega um ponto, tu te sente desconfortável no outro país. Por mais que as pessoas te tratem bem, mas é um desconforto. É uma saudade, é um monte de sentimentos. Nós, a Bíblia diz aqui que a nossa pátria não é aqui nesse mundo, irmãos. Pátria significa o teu território, onde tu sente bem, fala a tua língua, é a tua cultura, lá estão os teus amigos, pois a nossa pátria não está aqui, diz Abraão, nós estamos aqui numa passagem. A ideia é essa de Abraão mesmo. Ainda que moramos numa cidade, ainda que moramos aqui nesse mundo, nesse planeta, é só por um tempo que nós vamos morar aqui. Nós somos aqui estrangeiros. Você sabia? Você se converteu, você passou a ser do reino de Deus, do reino celestial, e somos estrangeiros aqui. Não falamos a língua desse mundo. Entenderam? Não temos a cabeça desse mundo sem Deus. Não temos os costumes desse mundo sem Deus. Nós somos do outro mundo. Vocês são extraterrestres? Somos. Somos. No melhor sentido da palavra. Vocês acreditam em vida em outros lugares? Claro que acredito no céu. E num outro lugar que prefiro nem citar. Olha a palavra de Deus, irmãos, dizendo que o cristão não tem uma casa permanente aqui. O que, que Jesus disse para nós? Que ele foi preparar um lugar. Você pode ter coisas nesse mundo, não é problema. Você pode ser um homem riquíssimo, uma mulher riquíssima. Mas sem o coração apegado a isso. Não bota teu coração lá. As coisas vão te deixar na mão, mas o Senhor não, o Senhor não vai. O estrangeiro, irmãos, vocês viram agora nesses dias de Copa do Mundo? Tinha alguns brasileiros jogando em outros times, como? Tinha um brasileiro jogando no Japão? Alguém lembra de outro time? Eu vi acho que em 2, 3 times. Na Alemanha? Aonde mais? Portugal? Mais algum? Pelo menos em 3 outros países e não tinha brasileiro jogando. O que eles tiveram que fazer? Que documento eles tiveram que fazer? Se naturalizar. Então esses jogadores brasileiros se naturalizaram japoneses, portugueses e alemães. Quando alguém se naturaliza, tem que renunciar à sua origem onde nasceu. Tu estás trocando de documento. Esses atletas, então, não são mais brasileiros, não perderam os direitos daqui. Abriram mão e ganharam direitos lá. Por isso até puderam jogar numa seleção que é o país que eles nem nasceram. Quando nós somos do reino de Deus, nós somos da pátria celestial, nossos direitos estão lá e eu não vou abrir mão desses direitos. Eu não vou me naturalizar aqui nesse mundo. Esses dias eu vi um pedacinho, acho que 5 minutos de um filme que eu peguei no meio, não entendi nada, eu mudei de canal. E tinha assim um jovem que ele era meio pancadinha. Entenderam, né? E aí, tinha lá um homem que batia em todo mundo, era o chefão daquele lugar. Era assim um filme lá da época de 1500, lá da Idade Média. Aqueles senhores feudais que mandavam em tudo, mandavam, desmandavam, mandavam matar, mandavam viver, não podiam. E aquele jovem pegava e dizia as verdades que ninguém se animava a dizer para o mandão aquele. Aquele jovem chegava e dizia: tu está errado, tu isso, tu aquilo, tu pensa que manda em todo mundo, olha que eu te mato. Tu não pode me matar, eu já morri. Debochando. Quer dizer, eu não presto para nada mesmo, na cabeça daquele jovem do filme. Se quer me matar, me mata. Eu já morri. Para esse mundo nós temos que ver, quando vem ofertas, oferta, te torna cidadão mundano. Eu não me naturalizo. Essas coisas que acontecem aqui nesse mundo não são naturais da pátria que eu vim. Lá naquela pátria tem outros costumes. Lá nós vivemos diferente, tem outras leis, tem outros senhores. É isso que o Abraão está nos ensinando aqui nessa palavra da vida dele. Nós somos, irmãos, peregrinos, viajantes. Se sabe que viajante não fica muito tempo num lugar. Alguns irmãos aqui no passado se chamava caixeiro viajante. Quem conhece essa expressão? Me ajudem, irmãos. Aí, ó, quase metade da igreja. Sabe o que que era? Pessoas que eram vendedores. E eles iam então de cidade em cidade, de loja em loja naquelas cidades. E eles eram viajantes. Dormiam em pequenos hotéis, hotéis simples, alguns muito pobres, dormiam dentro do carro. No tempo que não tinha carro, alguns iam de a pé. Iam de ônibus até a cidade e depois percorriam a cidadezinha de a pé. Eles não podiam se dar o luxo. Bom, nessa cidade aqui eu vou construir uma casa. Viajante não tem tempo para construir casa. Nesse sentido de fixar a residência. Nós, nesse mundo, por mais que você até queira fixar a residência aqui, você não vai ficar aqui. Você não vai ficar aqui. E meus filhos, pastor? Você vai deixá-los um dia. E minha esposa? Se eu pudesse levá-la para o céu comigo. Eu não posso levar. Cada um terá que ir por sua conta, debaixo da graça de Deus. Você não vai conseguir arrastar ninguém. O máximo é que tu pode dar testemunho e orar aqui nesse mundo. Diz aqui no verso 15, eu gostaria que você olhasse comigo. E se na verdade se lembrassem daquela de onde vieram, daquela pátria de onde vieram, teriam oportunidade de voltar. Mas, olha o 16, mas agora desejam intensamente uma pátria superior, que é a celestial. Vocês viram que nós andamos falando últimos cultos sobre céu, sobre pátria celestial, sobre inferno. Nós estamos falando isso intencionalmente. Porque parece que a igreja moderna não fala mais de céu. parece que a gente às vezes se habituou e está vivendo até tão bem nesse mundo, que aqui é a nossa vida. Tem algo mais. Você pode ser o homem mais rico do mundo e estar aqui dentro hoje. Sabe o que eu vou te dizer? Tu só tem dinheiro. Tu só tem casas. Tu só tem, de repente, grandes indústrias. Só isso. Ah, pastor, mas eu tenho um emprego bom. Só isso. Só. Esse mundo aí fora, às vezes, nos ensinou a pensar com a cabeça dele. Mas nós temos que pensar conforme as escrituras ensinam. Claro, irmãos, eu não estou falando, não vamos misturar conforto com vida eterna, não vamos misturar conforto com felicidade, são coisas diferentes. Mas o Abraão diz aqui nesse verso que ele não quis nem pensar mais de onde saiu. Ele não deu a mínima chance para voltar. Ele fez a pé mais ou menos 1.500 quilômetros. Mas não é pela distância só. É porque aqui que estava no coração dele, aquilo que estava ali, colocado por Deus, ele diz, nunca mais volto para a minha pátria. Porque eu tenho uma pátria. Canaã, ele era peregrino. E ele andou, perambulou nas tendas em Canaã. E Deus tinha dito a Abraão, não é só essa terrinha que eu vou te dar. Não é só essa faixa de terra cobiçada até hoje. Até hoje aquele lugar lá é cobiçado por todo mundo que quer tomar aquele lugar. Pela estratégia entre dois continentes, aquela coisa toda. O Abraão recebeu uma revelação maior de Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor está construindo. E o Senhor arquitetou uma cidade linda. Deus, eu não vou reclamar por viver em tendas. Outrora vivi numa casa muito boa, mas vivia sem a promessa e sem o Senhor. Agora vivo aqui, de lugar em lugar, andando com os meus rebanhos. Mas eu estou tão feliz, Senhor, porque tem uma pátria maior me esperando. Deus tem isso para ti. Esses tempos uma pessoa procurou a minha esposa para falar de coisas da alma. E era uma pessoa cristã que tinha se desviado. E se desviado para bem longe de Deus. E essa pessoa disse assim, eu estava no pecado. Estava praticando a imoralidade, especialmente nessa área. E mesmo no ato da imoralidade, eu pensava em Deus. Eu dizia para Deus, Deus, eu sei que eu estou errado. Mas não me mata agora, Senhor, porque eu não quero ir para o inferno. Lembra? Senhor, eu sei que se eu morrer nessa condição distanciada do Senhor, eu sei que eu vou para o inferno, Senhor. Ainda restava um pouquinho de temor a Deus. Porque conhecia Deus, foi para longe de Deus, e lá longe, ainda tinha um santo medinho, suficiente para trazê-la de volta, e voltar a ser cristã. Suficiente. Se existe uma cidade celestial, e existe, Apocalipse fala dela no capítulo 21, que nessa cidade não vai ter mais choro. Eu disse lá no sepultamento hoje à tarde, não vai ter mais dias como hoje, que temos que sepultar alguém. Não vai ter ninguém em UTI, ninguém em hospital, porque lá não tem doente. Não vai haver mais pranto que aquela choradeira por causa da dor toda. Não vai ter mais isso. O Senhor foi preparar esse lugar. O Senhor foi preparar. O Abraão descobriu isso. Abraão, ainda que rico, ele disse, Senhor, eu aguardo a cidade. A fé em Jesus te leva a colocá-lo em primeiro lugar. E aí não é difícil deixar coisas. Não é difícil deixar pecados. Não é difícil deixar amizades erradas. Não é difícil, não. Porque você tem o entendimento que tem algo maior. E que tudo que você ganhar nesse mundo, irmãos, tudo isso deve ser colocado a serviço do reino de Deus. Tudo. No seminário de finanças, dias atrás, eu até disse, irmãos, tomara que todos nós fiquemos ricos. Eu disse para Deus, há um tempo atrás, Deus, põe dinheiro na minha mão. Você já pensou que pedido? E ouvi Deus perguntar para mim, para que que tu quer? Eu ouvi. Eu disse, Deus, eu quero botar na tua obra. Vou desfrutar um pouco disso? Sim. Isso faz parte da vida. Abraão, um homem rico, ele devia desfrutar bastante. Mas um homem que não era mesquinho, não era seguro. Um homem que o dia que teve que partir desse mundo, não teve problema nenhum. Eu já vi muita gente morrer comigo ali do lado da cama. Já ajudei muita gente a morrer. Isso também faz parte do meu trabalho. Coisa linda quando um crente morre. Morre no Senhor em paz, tranquilo. Às vezes até chama os filhos, a esposa. Morrem ali juntos, em família. Não é difícil se desprender quando você está indo para uma situação melhor. Agora sabe por que que alguns não conseguem morrer? Tem gente que está mal, como diz popularmente, penando. Porque é muito difícil se desprender para ir para uma situação pior. Sabia? Quando você sabe que você vai para uma casa melhor, e aqui também uma casa celestial, que é as nossas casinhas aí? Quando você sabe que vai para junto de Deus, onde as ruas são de ouro, onde os portões são de pérolas, diz isso no Apocalipse. Então, quando chega, está se aproximando a hora, isso não é difícil ir. Você não precisa ir esperneando, gritando, desesperado, dizendo que certos seres malignos estão vindo te buscar. Isso, já participei de situações assim, em que aquele que estava morrendo entrou em pavor, em terror. Isso é para assustar um pouquinho? É. Você pensou que ia dizer não é, né? É. Porque esse é um bom susto. Pior é levar o susto ao contrário. Há um tempo atrás, uma pessoa conversando com um irmão aqui da igreja, era uma pessoa de uma seita que diz que você vai morrer, vai voltar e vai morrer, e aí paga pecado. E aquele negócio, vai e volta muitas vezes até se purificar, e aí não precisa Jesus, não precisa nada, né? Tu faz tudo, na cabeça deles. E o irmão disse assim, não, eles eram até pessoas amigas, trabalhavam juntos. E o irmão disse assim, olha, isso aí não é assim. A gente morre só uma vez, depois é o encontro com Deus, é o juízo. Não, isso tudo está errado. Mas os dois se davam bem e conversavam. Não, isso não é assim, outro, não, isso é assim. E aí o irmão disse o seguinte, olha, se eu estiver errado, então eu vou ter a oportunidade de voltar e refazer a minha vida, aquela coisa toda, segundo a tua teoria. Se eu estiver errado, então eu não perco nada, né? Não. E se tu estiver errado, que não tem mais vai e volta, e tu acredita que vai e volta. E se tu tiver errado? Tu perde tudo. O outro arregalou os olhos. Foi para um grande seminário da seita. E lá no seminário da seita, pediu a palavra e colocou essa situação. Tinha mais de 2,000 pessoas presentes. um terço, em torno de 700 pessoas, a regalar os olhos também. E se nós tivermos errados, então aí não tem mais chance. Pode ser que tenha alguém aqui dentro que pensa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você não é bolinha de ping-pong, né? Que um bate daqui, outro bate lá, e Deus bate aqui, o diabo bate lá. Você não é isso. Eu quero te dizer, você é único. Você vem a esse mundo gerado pelos teus pais. E a passagem é rápida e também única aqui nesse mundo. E no outro, ela é permanente, para sempre. Ou de um lado, ou de outro. O apóstolo Paulo falou que ele se dedicava muito a Deus, não dando golpes no ar, como que dando socos no ar. Vamos ver se eu acerto o adversário. Não. Paulo programou bem a sua vida para sempre acertar o que ele fazia. E aí ele diz no final do versículo, lá no capítulo 9 de 1 Coríntios: eu faço tudo isso para eu mesmo não ser desclassificado ou desqualificado. Para eu mesmo não ser. Não tente atalhos. Não tente outro caminho. Jesus é o caminho. Acho que uns 2, 3 anos atrás houve uma corrida de Fórmula 1. Que um que estava na frente, eu estava bem na frente, ele rodou na pista, era numa curva, e ele conseguiu retomar o trajeto, mas na curva ali ele cortou um pedaço. Talvez quem é mais ligado em Fórmula 1 lembra disso. E ganhou a corrida. No final, a comissão julgadora lá da corrida desclassificou ele, porque ele cortou talvez ali o quê? 20, 30, 40 metros. Perdeu tudo, porque usou um pequeno atalho. Perdeu tudo. No finalzinho, aí no verso 16, olhe comigo. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. A fé, irmãos, a fé está sempre olhando para frente. A fé deixou coisas para trás, lá no início, não foi? A fé te dá a certeza, a sensação que tudo aqui é temporário. E por último, a fé te faz olhar para frente. Os nossos pés, nós crentes, nossos pés estão na terra. Mas nossa cabeça funciona com os conceitos do reino de Deus. Nossa cabeça está no céu. É assim que nós vivemos. Diz aqui que esses homens aspiram. Eles desejam por algo maior do que Canaã. Algo maior. É uma atitude contínua de desejo, de anseio. É algo permanente e seguro. A palavra aqui significa anseio, aspiro, significa se esticar ao máximo, se esforçar. Anseio, você sabe quando você quer uma coisa muito, muito, muito, muito. Às vezes tu até fica chato, né? Aqui diz que anseia, alguém que quer, quer, quer. Anseia por algo maior. Isso faz parte da tua vida, da tua rotina, esse anseio por algo mais. Todo mundo quer mais na vida, não quer? As pessoas às vezes, pastor, eu quero mais, mais coisa de Deus, às vezes mais coisas também desse mundo natural. Se isso é segundo os conceitos de Deus, amém, tudo bem. Nós temos que querer crescer, prosperar. Está certo? Mas na prosperidade do crente, você pode chegar ao topo de tudo que você quer. E alguém te pergunta, agora está realizado? Não, tem muito mais. A pátria celestial. Tem muito mais. Não perca o que o Senhor foi construir para ti. Não perca. Não despreze. Zele pela tua fé, pelo teu andar com Deus, pela tua conduta. Cuide disso tudo. Jamais olhar para trás e jamais se naturalizar nesse mundo. Nós não somos naturais daqui. Nós somos naturais de lá. Nossa cabeça está lá em cima. Nossa cabeça está lá. Diz a palavra de Deus, pensai nas coisas lá do alto. Eu sei, mas pastor, nós vivemos numa correria de trabalho, todo mundo. Tá? Mas nunca deixe de pensar nas coisas lá do alto. Pastor, eu tenho minhas preocupações com meus filhos, família, eu tenho preocupações financeiras. Amém, é assim mesmo a vida. Mas não deixe de pensar nas coisas lá do alto. Pastor, eu penso no meu futuro. Agora eu quero te pedir, pense no futuro do futuro. Caiu a ficha? Pensa no futuro do futuro. Porque pode ser que o futuro você está imaginando, ah, estou pensando na minha velhice, esse é teu futuro. Não, pense um pouquinho depois do cemitério, que é o futuro do futuro. Pense lá. Tua cabeça está lá. Talvez uma boa escrita numa lápide de sepultura era escrever, eu não estou aqui. Mas o que é isso? Eu não estou aqui. Legal essa escritura, né? Aí um dia alguém vai fazer a exumação do corpo, por uma questão, às vezes mais um familiar vai ocupar mesmo a sepultura. Abrem lá, está aqui. Aqui está só os ossos. Eu estou lá. É isso, irmãos. É isso. O dia que tiver que deixar esse mundo, você sabe que aqui você só andou em tenda. Ainda que Deus pode ter te dado uma linda moradia. Amém. Graças a Deus. Você trabalhou e Deus abençoou. Mas o dia que deixar isso para trás, deixa. Tem gente que não deixa para trás nem resistência de chuveiro queimada. Imagina deixar a casa toda, hein? Ah, não vai, vai espernear na hora de morrer. Ah, não, Senhor, não, vai deixar. Prego enferrujado, lâmpada queimada, é tudo guardado, né? Quem guarda essas coisas, por favor, vai para casa ainda hoje de noite, acaba com isso, bota no lixo, uma lixeira levar amanhã. E aquilo que você não usa há um ano, por favor, abençoe pessoas que estão precisando. Abençoe pessoas que estão precisando. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Aleluia, Deus. Nós queremos ter aqui nesse mundo uma longa vida, irmãos. Uma boa vida. Mas depois de tudo, nossa pátria é em outro lugar. Fale com o Senhor agora. Você e Deus por um momento. Você e Deus. Não disperse. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que tudo que falamos aqui, o Abraão tinha entendido muito bem. Ninguém deixaria para trás famílias, bens, se não tivesse a certeza absoluta que tem algo maior. Ninguém deixaria um patrimônio, pois se não deixamos por causa do Senhor as coisas, um dia teremos que deixá-las por causa da morte. Senhor, nos ajuda a usar as coisas deste mundo sem depender delas para viver. Usamos sim, foi o Senhor que criou esse mundo, usamos os bens naturais. Mas eu sei, Senhor, que o maior bem é o espiritual. A melhor cidade para morar, com a maior qualidade de vida, Senhor, é aquela que o Senhor planejou e construiu. Obrigado, Senhor. Deus amado, se alguém dentre nós ainda nunca se entregou a Ti, ainda nunca deixou nada para trás, se a fé deles ainda não foi suficiente para abandonar o erro, não foi suficiente para deixar para trás relacionamentos ilícitos, seja hoje, seja hoje. Jesus é mais e maior do que tudo e do que todos. Jesus é mais. Se a tua fé ainda não te deu a convicção que tu és apenas um peregrino que está andando, andando, andando pela vida. Se você se naturalizou nesse mundo, eu quero te convidar a abandonar a natureza desse mundo. Largar os conceitos e leis desse mundo e te naturalizar no reino de Deus. Não volte atrás. Aspire, deseje algo maior. Porque só ficar com as coisas menores, se existe uma cidade e uma pátria superior. Se Deus falou contigo nessa noite e tu está assumindo um compromisso novo com Deus, é você e o Senhor. Assuma. Pode ser que você está descuidado na tua maneira de viver com Deus. Você está, às vezes, brincando com coisas tão sérias. O temor pelo Senhor está bem fraquinho na tua vida. Volte, volte, volte para o Senhor. Tem algo maior. Tem algo maior. Tem cidade melhor para viver. Se nessa noite você está assumindo com Deus, seja se convertendo, seja se reconciliando, se firmando no Senhor, seja também você dizendo: Deus, eu entendi que realmente sou peregrino e a minha natureza é para ser do teu reino. Qualquer um desses três itens que eu falei, se você se inclui nisso, você pode levantar a mão ao alto, eu vou orar daqui onde estou, seja entregando a Jesus, reconciliando, ou que a convicção veio. Eu não tenho morada permanente aqui. Senhor Deus,